deputado Augusto Carvalho, do antigo Partido Comunista, hoje coligado ao PMDB, denunciou que havia uma operação irregular entre a Eucatex e o Banco do Brasil. Vejo as conclusões. Acabamos de receber do Tribunal de Contas da União a seguinte correspondência. Certifico que o relatório técnico da auditoria realizada concluiu que não se confirma a veracidade da denúncia no que se refere à Eucatex Madeira Limitada. Brasília, 16 de setembro de 1992, ministro Carlos Átila, presidente. Gostaria ainda de acrescentar que a Eucatex opera simultaneamente com 15 bancos e que tem, inclusive, com o Banespa, operações de crédito até 6 vezes maiores do que esta. Ou seja, o próprio governador Fleury, melhor do que ninguém, sabe como opera a Eucatex. Exatamente por isso, me surpreende que uma acusação dessa tenha partido do seu programa. No momento que se pede ética na política, poderia haver também um pouco mais de ética neste horário eleitoral. Quero afirmar, através desse direito de resposta, o meu inarredável compromisso com as ideias e princípios da democracia cristã. Quero afirmar também a absoluta independência do meu partido com relação a todas as demais forças políticas. Não estamos coligados com ninguém, com nenhum outro partido político. Represento, nestas eleições, a verdadeira candidatura alternativa. A candidatura que representa, que interpreta o anseio, a vontade de mudança da população de São Paulo. Quero e vou transformar São Paulo para devolver a todos nós a alegria e o orgulho de viver em nossa própria cidade. Quero transformar São Paulo para que São Paulo reencontre o seu destino de prosperidade e bem-estar social. Meu amigo, minha amiga, vamos juntos transformar São Paulo, transformar para viver. A rede municipal de hospitais está doente. Há 2 semanas, a menina Taniela de Paula Carvalho, de 13 anos, foi vítima do desinteresse da administração do PT pela saúde da população. Taniela foi atropelada no sábado à tarde e levada para o Hospital Municipal do Tatuapé com traumatismo craniano. Ela precisava ser internada na UTI e passar por exames de tomografia. Mas não existia nenhuma vaga na UTI do hospital, nem o técnico para realizar o complexo exame. O estado de saúde de Taniela era grave. Mas só depois de passar a noite e a manhã de domingo no corredor é que a menina foi levada ao Hospital Municipal do Jabaquara para o exame. Lá também não havia nenhum leito vago. Nem lá, nem nos outros 13 hospitais municipais onde a família Carvalho procurou uma vaga. Só domingo, depois de 43 horas numa simples maca, Taniela foi finalmente internada na UTI de um hospital particular de São Bernardo do Campo. Triste é a cidade que não tem uma administração competente para cuidar de uma criança acidentada. Votar no PT é negar tratamento a todas as Danielas. Votar no PT é deixar a cidade mais doente. Ah, eu ainda não estou fazendo nada ainda, porque a gente não está encontrando trabalho. A situação está difícil. É, eu vou procurando, mas emprego mesmo não tem. No meu governo, para evitar a fome da família dos trabalhadores desempregados, irei organizá-los em torno de cooperativas. Através delas, irei oferecer-lhes uma cesta básica a preço de custo. Ao mesmo tempo, a prefeitura oferecerá aos trabalhadores desempregados, mediante convênio com o SESI, alimento barato e de qualidade. Candidatos a vereador, coligação Viva São Paulo. Jonas Grebe, candidato a vereador, diretor do jornal Bairro de Pirituba. Quais são os grandes problemas de Pirituba? Os problemas básicos de Pirituba são a falta de um hospital, os córregos a céu aberto e as vias de acesso, que foram feitas há mais de 50 anos e estão absolutamente estranguladas. Mas sei que a sua grande luta mesmo é pelo pontilhão do Jaguara. É, o jornal Bairro que dirijo tem feito uma batalha muito incessante com respeito à resolução do problema do pontilhão do Jaguara. E nós acreditamos que enquanto não tivermos um vereador que precise utilizar o pontilhão todos os dias, esse problema não será resolvido. Uma em São Paulo, pela cidade, uma ideia da alta. O passado da ditadura tem de ser sepultado com aqueles personagens terríveis e horrendos. Temos de produzir a alvorada de emoções com a vitória do povo. Por isso eu estou com a Luísa para prefeito. Espero que você também acompanhe a marcha da vitória. Vamos utilizar a Guarda Municipal para sua segurança através de rondas noturnas e vigilância ostensiva na cidade. Conto com seu voto, com Aloísio para prefeito. PSD, lutando por você. Passes, vereador. Você já deve ter ouvido falar várias vezes a palavra mananciais. Você sabe o que significa mananciais? A palavra manancial quer dizer nascente de água, fonte. No caso de uma cidade, manancial quer dizer o reservatório de água desta cidade. Você sabe de onde vem a água que chega à sua torneira? A água consumida pelos 15 milhões de habitantes da Grande São Paulo está represada em grandes sistemas, alguns deles fora de São Paulo, como é o caso do Cantareira, na região de Campinas, e Alto Tietê. E parte da água que nós consumimos vem daqui, da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, na região de Santo Amaro. A preservação da qualidade da água é fundamental para a nossa vida. É obrigação de todos protegê-la. Esses reservatórios que eu mencionei contam com a Lei de Proteção dos Mananciais, em vigor há 20 anos. Mais uma lei que as autoridades não fazem cumprir. Estamos aqui na Rua dos Clarins, em Emboimirim, região dos Mananciais. Temos aqui um loteamento clandestino situado numa região com graves problemas de erosão e drenagem. O serviço de água e luz é praticamente inexistente. O de esgoto não existe. Temos aqui um loteamento clandestino. Agora, clandestino para quem? Afinal de contas, são anos e anos de omissão da prefeitura. São 500 mil pessoas vivendo em áreas de mananciais na cidade de São Paulo. Cerca de 200 mil pessoas vivendo em áreas de risco, sem água e sem esgoto. Esse aqui é o córrego de Guavirutuba, que corta toda a área do Emboimirim. Aqui, as inundações são frequentes. Nas suas margens, estão sendo construídas muitas edificações, o que vem a gerar novas áreas de risco. Os detritos das casas escorrem diretamente para o córrego, poluindo a represa de Guarapiranga. Em primeiro lugar, é preciso urgentemente estender a rede de esgotos a toda a população que vive na região de mananciais, para acabar com a fonte de poluição das represas. As populações que vivem em áreas de risco deverão ser reassentadas. Depois, é preciso implementar um programa de recuperação das represas. O governo do estado já tem um plano para a recuperação da represa de Guarapiranga. Nós vamos apoiar esse programa. E vamos, sobretudo, insistir em alguns pontos que para nós são essenciais. É preciso, em primeiro lugar, rever a Lei de Proteção dos Mananciais, que está totalmente superada, e criar uma nova legislação mais adaptada à realidade atual. E depois, com a ajuda da nova lei, reforçar a fiscalização das áreas de mananciais. Nenhum programa de recuperação dos mananciais, entretanto, vai funcionar sem a ajuda da população. Vamos insistir na educação dessas populações que vivem à beira das represas. Vamos mostrar a elas a importância que a água dos mananciais tem para a vida dos habitantes de São Paulo. E vamos oferecer a elas as instalações de luz e esgoto que elas tanto precisam. Em contrapartida, vamos fazê-las se comprometer com a preservação dos mananciais. Vamos trabalhar em parceria. Para evitar a ocupação desordenada das áreas de mananciais, vamos criar parques e áreas de lazer à beira das represas e córregos. Com isso, estaremos oferecendo uma alternativa de lazer a essas populações e aos paulistanos em geral. Meus amigos, estamos a pouco mais de 15 dias das eleições. E aos poucos, as agressões começam a tomar conta deste horário eleitoral. Se isso não for contido, voltaremos a assistir, do jeito que as coisas vão, acusações, denúncias e baixarias já vistas em campanhas passadas e que só desagradam aos eleitores e deterioram ainda mais a imagem da classe política brasileira. É possível divergir, é possível discordar, sem que isso se transforme numa batalha verbal. Esse momento difícil que o Brasil atravessa deve servir para que todos reflitam. Precisamos mudar o Brasil. E essa mudança só será verdadeira, autêntica, se começarmos já a mudar o nosso comportamento. a mudar o comportamento dos políticos brasileiros. Nos últimos programas, o governador Fleury e o ex-governador Orestes Quercia têm exibido no horário do PMDB várias estatísticas comparando o meu governo, de 10 anos atrás, com o governo deles. Quero lhes dizer que levaríamos um longo tempo discutindo estatísticas, nos acusando mutuamente. E o que ganharíamos com isso? Absolutamente nada, creio eu. Fui o melhor governador e o melhor prefeito que eu pude ser. Fiz muitas coisas que estão aí e continuam servindo São Paulo. Tive acertos e erros, sem a menor dúvida. Mas acredito ter deixado uma marca positiva na memória do povo de São Paulo. Não fosse assim, como justificar as expressivas votações que tenho tido nas últimas eleições? Se não ganhei, foi porque assim não quis a vontade da maioria e por outros fatores que influenciaram esses acontecimentos. Mas não vale mais a pena a gente comentar isso. Aguardo pacientemente o povo de São Paulo decidir que chegou a hora de voltar. Aí então, procurarei fazer tudo o que puder para não decepcionar ninguém. Também tenho sido acusado por ter entregue o meu plano de governo ao presidente Collor nas últimas eleições. Já cansei de afirmar que iria a Lula, se fosse ele o presidente. Queria até o Papa para conseguir recursos para melhor administrar São Paulo. Por muitas vezes, tenho contido o ímpeto da equipe que prepara o meu programa de televisão. Essas cenas que vou mostrar a vocês me foram apresentadas há poucos dias. Elas seriam exibidas neste programa recheadas de adjetivos, como respostas aos que me acusaram por ter entregue meu plano de governo ao presidente Collor. São cenas onde o governador Fleury e o vice Aloysio Nunes aplaudem o presidente Collor, abraçam o presidente Collor e até elogiam de viva voz o presidente Collor. Vejam as cenas. E nesse momento se dirige à mesa principal, ao lado do governador Luiz Antônio Fleury Filho. Logo atrás segue o vice-governador Aloysio Nunes Ferreira e a prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. São atos que, sem dúvida, marcam a vinda de Vossa Excelência a São Paulo. Atos importantes para a população deste Estado, que hoje vê o presidente da República presente ao lado do governador do Estado, procurando unir os esforços em benefício dos brasileiros de São Paulo. Sabe o que eu acho de tudo isso? Acho que o governador Fleury não fez nada demais. Fez o que deveria ter feito. No seu lugar, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Naquele momento, ele era o representante de São Paulo, assinando contratos que iriam beneficiar São Paulo, numa solenidade com o presidente da República. Se o presidente depois cometeu erros, revoltando e decepcionando a todos nós, isso é uma outra história. Vejam, meus amigos, é isso que precisamos entender de uma vez. Somos eleitos para cuidar do nosso Estado, da nossa cidade, para melhorar a vida das pessoas. Enfim, quero lembrar ao governador Fleury que, apesar de sermos de partidos diferentes, eleito prefeito, isso deve ser deixado de lado em favor de um entendimento maduro que só vai gerar benefícios para todo o nosso povo. Quero dizer mais, apesar de discordar de algumas atitudes suas, reconheço o seu esforço e a sua tentativa para solucionar os problemas de São Paulo. Acho, meus amigos, que é chegado o momento de mudar a forma de se fazer política neste país. Temos todos que ser menos vaidosos. Atitudes como concluir obras daqueles que estamos sucedendo não devem ser jamais encaradas como uma prova de fraqueza, Muito pelo contrário, devem ser vistas como uma forma grandiosa e madura de fazer política. Acho que é isso que todo mundo quer. Acho que é isso que o Brasil tanto precisa neste momento. Eu quero gente séria, eu quero alguém que faça orgulho por São Paulo renascer no peito. Alguém que tenha fibra, alguém que tenha raça. Eu quero mudar, quero um Maluf prefeito. Ontem o candidato Aloysio Nunes mostrou em seu programa com destaque cenas de um carro que entrava na casa de PC Farias exibindo um trevinho de Paulo Maluf no vidro. Quando Lula e Collor estavam praticamente empatados, o mesmo método foi usado. Os sequestradores do empresário Abílio Diniz foram presos e fotografados pela polícia. Vestiram neles a camisa do PT. A história foi desmascarada pela imprensa. A verdade é que à medida em que se aproximam as eleições, os candidatos que não decolaram destilam todo o seu ódio contra quem está na frente. Saber perder é também uma virtude, que infelizmente nem todos têm. Boa noite. Maluf foi prefeito de São Paulo, mas não foi eleito pelo povo. Maluf foi governador de São Paulo sem ter sido eleito pelo povo. A única vez que Maluf foi eleito pelo povo foi deputado federal. Pois bem, como deputado federal, Maluf ganhava sem aparecer no Congresso Nacional. No ano de 83, das 565 sessões realizadas pelo Congresso, Maluf esteve presente apenas a duas sessões e ganhou por isso sem nenhum desconto. É isso que é trabalhar? Durante um ano e meio no Congresso Nacional, Maluf não apresentou nenhum projeto, não fez parte de nenhuma comissão, não fez nenhuma proposta, simplesmente ganhou sem trabalhar. Sabe quem pagou? Você. Só tem um jeito, Emael Prefeito 17. Vereadores do PDC. Zironde, 17.696. Josias Vigilante, 17.634. Soares Danças, 17.611. Luiz Fernandes, 17.652. César de Mônaco, 17.667. Meu amigo, minha amiga, vamos juntos transformar São Paulo. Transformar para viver. Só tem um jeito, Emael Prefeito 17. O presidente Collor ocupou por 4 vezes o precioso tempo de TV do PCdoB. Mais uma vez não respondeu às acusações da CPI. Como mulher, trabalhadora, representante do movimento popular e cidadã decente deste país, tem o direito de exigir dignidade moral e explicações do presidente. Não aceito intimidação. Serei uma vereadora de luta. Impeachment já. Parque Paulistano, Vila Mara, Jardim Helena, São Martinho. É com esta cara do movimento popular por galerias, mutirão e pavimentação que afirmamos, esta luta é nossa. Você já sabe, tem que ter pimenta. Não basta o impeachment, tem que dar cadeia, pimenta neles. Na Câmara Municipal, como vereador, sempre trabalhei por uma cidade melhor. Vou continuar lutando por uma São Paulo mais humana, mais alegre, mais nossa. Obrigado pelo seu voto. Só pensei. PT orgulhosamente apresenta Cinema em Casa. Então, em quem vocês vão votar? Queremos um candidato diferente. Vocês sabem, companheiros, que só existe um candidato diferente. Um homem que tem emoções, como cada um de nós. Que vai nos representar. Com licença. É o Suplicy. Um homem diferente de tudo que tá aí. É um homem bom, sério, competente, que não faz falsas promessas, que não engana o povo e é um exemplo de honestidade. Companheiros, todo mundo está falando e as pesquisas estão confirmando. Não dá para acreditar em outro. Então dia 3 vai dar o Suplicy! Tanta intensidade na política me impede de fazer uma outra coisa tão importante, que é estar com os filhos, brincando, fazendo esporte, estudando, trocando ideias. Até que nestes últimos tempos, meus filhos, como todos os jovens no Brasil, têm se ligado na política. É como no tempo dos anos rebeldes. Entretanto, agora, com outro propósito, o de se garantir a ética na vida política, é interessante ver os jovens saindo às ruas e liderando estas manifestações populares em todas as cidades brasileiras. Mas estar com o filho é uma coisa muito importante. Em casa, eu tenho o Eduardo, que é o Supla, o André e o João. Uma das coisas que eu gosto de fazer com o João é cantar esta música, que fala do diálogo entre um pai e o filho. Uma música do Cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that's not easy to be calm on something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you'll still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain when I do the turns away again, I'm always in the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know I have to go. It's not time. Direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral de São Paulo ao senhor presidente da República, Fernando Collor. Povo de São Paulo, na falta de propostas para administrar esta grande cidade, o candidato do PT dirige novamente, de maneira sutil, ofensas à minha pessoa. Talvez porque não tenha coragem para fazê-la sem meias palavras. Inovou ao convidar o povo para ato público no Anhangabaú. Mas o senhor Matarazzo Suplicy omitiu que a conta da festa seria paga por você, cidadão de São Paulo. Foi a população quem pagou a propaganda na TV, o transporte, o cachê dos artistas e até os fogos de artifício. Pense bem antes de votar. Questione-se. Qual a verdadeira finalidade dessa festa? Não seria apenas autopromoção e propaganda de véspera de eleição? confiante em Deus e na justiça, Fernando Collor. Vote para vereador num dos nomes da coligação São José Forte. E não se esqueça, para prefeito, no dia 3, você vai contar 1, 2, 3. E fazer o X no terceiro quadradinho, ao lado do meu nome, Dr. Coimbra. Muito obrigado. Nós vamos nos encontrar no dia 3. Vote certo. Vote Coimbra. Bom, nós estamos aqui nesse lugar fantástico. Particularmente falando, eu adoro Eugênio de Mello. Eu acho assim que é aquele lugar que todo mundo um dia sonha morar. Por quê? Porque aqui é aquela paz de Deus, aquela coisa fantástica, uma cidade calma. Um pessoal, sabe, super, super gostoso de se relacionar. Ao lado do meu amigo, o prefeito Pedro Ives. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Gilberto. Prefeito, por que o Coimbra? Porque eu estudei muito, viu, Gilberto? Eu estudei, para tomar uma definição, estudei muito o quadro político, estudei muito os candidatos. A maioria deles, ou praticamente quase todos eles, são meus amigos, são pessoas que nós já participamos juntos, inclusive, de outras campanhas. São bons nomes, mas a preocupação minha com São José é muito grande, porque você mesmo diz, olha, 2 anos e meio, depois de tudo que foi realizado, depois de tudo que foi feito, depois de todo esse sacrifício, eu particularmente quero que esse trabalho tenha uma sequência. São José não pode ter um prefeito a cada 1 ano e meio ou a cada 2 anos. São José dos Campos precisa ter um prefeito que cumpra integralmente o seu mandato e cumpra esse mandato com muita seriedade, com muita competência, com muita honestidade e que tenha princípios. E o Coimbra fez os 3 passos da minha mulher. Eu conheço o Coimbra há 20 e tantos anos, desde que ele aqui chegou. É um amigo, é um empresário. Então eu particularmente acho que é o nome certo para dar sequência a tudo aquilo que nós estamos fazendo e para fazer outras obras que eu não tive oportunidade de resolver e outras prioridades, porque ele sabe qual é a prioridade de São José dos Campos. Eu tenho as minhas, ele tem as deles, mas na maioria delas, essas prioridades são comuns. Se coincidem. Se coincidem, porque é o que o povo quer. Prefeito, vamos tocar um pouquinho na ferida, porque eu acho que a gente também não deve fugir dessas coisas, não é verdade? A gente tem visto no horário gratuito do PT, constantemente, eles colocam a foto do prefeito abraçado ao presidente Collor. Né? Falando, porque o prefeito está aí enrolado com maracutaias e tal. Dá uma resposta para a população de São José dos Campos, prefeito. Eu acho que a minha vida responde ao PT. São 40 anos de São José dos Campos, são 40 anos voltado a uma vida séria, uma vida de trabalho, uma vida de luta. Então eu acho que isso responde a tudo. Todas essas acusações gratuitas, caso você não saiba, o PT, os vereadores da oposição, diariamente eu não digo, mas eu já tenho aí uns 15 ou 20 processos que eles movem contra o prefeito e perdem todos. Eles estão dando trabalho para a justiça porque são coisas ridículas. Eles levam coisas que não tem nada a ver, que não acontece. Então é isso, é dessa forma que esse povo trabalha. Porque não é demagogia, não é demagogia. Eles não têm obra, então eles têm que falar alguma coisa. O que eles vão mostrar para a população? Eles têm alguma escola para levar para a população? Eles têm pavimentação? Tudo bem? Como é que tá a luta? Então, eles não têm, gente, eles não têm obra nenhuma. Eles não fizeram uma creche, eles não atendem uma criança, eles não fizeram uma sala de aula, eles não fizeram 1 metro de esgoto, eles não fizeram nada. Eles ficam trancados na cama, pensando, poxa, o que nós vamos fazer hoje para falar contra o prefeito, o que nós vamos fazer para falar contra o Coimbra ou contra a administração. Então eles ficam o dia inteiro arquitetando isso. Enquanto eles estão fazendo isso, eu estou nos bairros, eu estou levando obras, eu tenho 90% de credibilidade, uma grande parte dos eleitores da candidata do PT apoia a minha administração. apoiam, porque se eu tive 10% de ruim e péssimo, o restante dos eleitores dela, que ela está com um pouco mais que isso, então apoia a administração Pedro Ives. Então, não é por aí. Eu desafio todos os vereadores da oposição, a maioria dos vereadores da oposição, eles não conhecem 10% dos bairros que eu conheço em São José dos Campos. Eles nunca estiveram nesses bairros periféricos. É muito fácil, é só pegar um vereador, levar num determinado bairro, perguntar, olha, você conhece o Mato Dentro, você conhece o Bairrinho, você conhece o Rio Comprido, você conhece esses bairros mais... distantes do centro de São José, não conhece, porque nós que estamos lá, eu tive a oportunidade de ouvir os moradores, olha prefeito, o senhor é o primeiro prefeito de São José que vem nos visitar, como aconteceu no Alto do Turvo, como tem acontecido no Mato Dentro, como tem acontecido nessas regiões todas. Esses vereadores, eles não conhecem, eles não sabem dos problemas, então eles ficam o dia inteiro pegando o livro, a Constituição, ou pegando a lei orgânica do município, poxa, o que, que nós vamos fazer hoje para falar contra o prefeito? Isso não me preocupa. O que me preocupa é a situação difícil com que o nosso povo fala. O presidente Collor, fui o coordenador da campanha do Collor no Vale do Paraíba, acreditava demais nesse homem, acreditava e achava que ele tinha a condição de melhorar a condição do nosso povo. E me sinto traído hoje, me sinto traído como se sente traído 35 milhões de brasileiros. 35 milhões de brasileiros, eu me sinto traído. E você sabe, prefeito, que particularmente eu vou dar um depoimento também, que é o seguinte, eu lembro que no dia da posse dele, ele foi a pé, numa caminhada até o Congresso Nacional, seguido por populares, foi levar as sugestões de governo, as medidas, né, as novas medidas. Eu falei, esse país está mudando. Eu pensei isso também, sabia? Exatamente. Foi o que aconteceu. Prefeito, em relação ao que está acontecendo em Brasília, parece que o país inteiro está voltado, parece não, com certeza, o país inteiro está voltado para o escândalo PC, né? Porque realmente o povo brasileiro não merece esse tipo de coisa, né, prefeito? Não merece. Eu quero cumprimentar a CPI, eu quero cumprimentar o Congresso, porque isso tem que ser até o fim. Quem rouba um leito de um doente, de um indigente, quem rouba um metro quadrado de uma casa, tem que ir para a cadeia. A culpa sendo comprovada, cadeia para esse povo, não tem a menor dúvida. Se o presidente tiver culpa, que o que parece tem, ele vai também que responder criminalmente pelo que ele fez. Prefeito, para encerrar, eu gostaria de comentar uma coisa com você, que eu fiquei assim um pouco... assombrado com a coisa. O PT veio no horário gratuito e disse, você vai ver agora, você vai conhecer a Biblioteca Municipal de São José dos Campos, e mostrou uma sala, né, com livros estragados, todos velhos, dizendo, é esse o respeito que a prefeitura, que a prefeitura tem para a cultura de São José dos Campos. Eu fiquei impressionado com aquilo, falei, não é possível. Aí no outro dia eu fui checar, isso foi à noite, no outro dia de manhã eu fui checar, qual não foi a minha surpresa, quando a gente descobriu que eles tinham ido filmar, mostraram toda a biblioteca, depois chegaram nessa sala de restauração de livros, tá? Porque a segunda bibliotecária, as pessoas de tanto lerem e tal, aquele negócio todo acaba rasgando, então tem que reforçar uma revista infantil, um livro e tal. Então aquela sala, só mostraram aquela sala e não mostraram a biblioteca. Por que que o nível da campanha sempre cai para um lado assim, desagradável, prefeito, na sua opinião? Que isso não seria preciso, que isso, na minha opinião, é subestimar a inteligência do povo, não é não? Não, exatamente. Quem não tem o que mostrar, tem que mostrar isso. Tem que inventar, tem que criar, tem que mostrar o que não é a realidade da nossa cidade. Os problemas nós sabemos que são muitos. Outro dia essa candidata a prefeita do PT, ela foi numa rádio, e para ser mais explícito, foi a Rádio Piratininga, e colocou que era um absurdo no Novo Horizonte, o esgoto corria a céu aberto, que aquela criançada com risco de hepatite. Aí um ouvinte desta rádio ligou e falou, olha, minha amiga, a senhora precisa conhecer o bairro, a senhora precisa vir ao Novo Horizonte. Há 2 anos que o Novo Horizonte já tem esgoto, que o prefeito Pedro Ives fez em todo o bairro do Novo Horizonte, como está fazendo no Cerejeiras, no Castanheiro, em toda a região leste. Então, ela desconhecia o fato que há 2 anos o Novo Horizonte já ter o esgoto. Outro dia ela foi também, falou que é um absurdo o que acontecia no Porangaba. Ela não sabe nem o nome do bairro. Ela, não digo que ela não tenha ido lá, mas que pelo menos conhecesse os nomes do bairro. Então vai aqui uma mensagem. Minha querida candidata a prefeito, lá, aquele bairro chama-se Pararangaba e não Porangaba, como a senhora disse outro dia na televisão, num programa político que eu tive a oportunidade de assistir. Outro dia, eu fui numa reunião em Porangaba. Prefeito, muito obrigado por tudo, tá bom? Foi um prazer. Um grande abraço. E com Coimbra, São José dos Campos vai continuar a crescer. Obrigado, gente. Você, Coimbra e todos nós, juntos a caminho da Prefeitura de São José dos Campos. Muito obrigado, São José. Da cidade sabe o seu valor. Coimbra, é São José rodando com amor. Petista de governar mudou a vida de muita gente em mais de 20 cidades brasileiras. Vamos ver como São Paulo tratou o problema da cultura? Em São Paulo, a prefeitura petista segue à risca o ditado e leva o artista de graça aonde o povo está. Muito bom, eu gostei. Maravilhoso. Acho que isso é o legal de São Paulo. Assim dá vontade de morar em São Paulo. Porém, para o PT, isso ainda é pouco. Nas casas de cultura, é a vez do povo virar artista. Nelas, todas as pessoas, jovens ou idosas, têm um espaço aberto para desenvolver sua sensibilidade. Lá, a imaginação é a última fronteira. Talentos são reconhecidos e, através de cursos e oficinas, encontram a oportunidade de evoluir. Nas prefeituras do PT, o artista é você. PT faz bem. Você tem que participar. Neste domingo, Lula volta a São José dos Campos para a arrancada final da campanha de Ângela. Lula estará em dois comícios às 15h no Monte Castelo, ao lado do Estevam Ferri. E às 16h, no Campo dos Alemães, na rua José Caetano, perto da igreja. Compareça, venha ver Ângela e Lula e ajude a garantir a vitória do povão já no primeiro turno. Lula, neste domingo, em São José. Sem fazer promessas, mas com propostas de mudança, mais de 20 cidades brasileiras experimentaram o modo petista de governar. Vamos ver como Cosmópolis resolveu o problema de habitação? Quando o PT assumiu o governo de Cosmópolis, no interior de São Paulo, o problema da moradia era o mais grave da cidade. Mais de 2.000 famílias simplesmente não tinham onde morar. A prefeitura encarou o problema, desapropriando terrenos ociosos e fornecendo lotes urbanizados, onde cada família constrói hoje o sonho da casa própria. Mais de 1.000 casas já foram construídas dentro deste programa e até o fim do atual mandato, o problema habitacional em Cosmópolis será apenas uma lembrança do passado. É assim que o PT trabalha, construindo um novo futuro. PT faz bem. Eu sou a Socorro, sei o que está acontecendo no país hoje. E vocês também sabem. E para mudar, vote Socorro Vereadora e Ângela Prefeita. Companheiro, na construção do PT e da CUT, aprendi que para conquistar saúde, educação, reforma agrária, cultura e desenvolvimento tecnológico, somente com muita luta. Meu nome é João Gustavo, sou jacaré da GM, diretor do sindicato. Estou apoiando o Wellington Reck para vereador por um mandato a serviço dos trabalhadores. Darei apoio aos bairros mais carentes, aos feirantes e aos comerciantes do mercado municipal. Exigir qualidade de mercadoria no CEAGESP e horário livre já. Ivan Trevisan e eu militamos juntos há anos. Eu conheço a sua luta. Precisamos hoje eleger o Ivan e colocar fora Collor e sua política econômica. Minha meta de trabalho é a construção de um hospital na região sul. Obrigado. Pela criação da Universidade Estadual do Vale do Paraíba e estadualização da Fundação Vale Paraibana de Ensino. Não perca seu voto. Não anule sua esperança de lutar. Vote na certeza da vitória. Contra a corrupção e entreguismo, vote em quem não se dobra, não se acovarda nem se vende. Para mudar a cara da cidade, conto com seu voto. Eu não vim mostrar a vocês que eu sei tirar leite de vaca, porque eu acredito que essa habilidade não credencia ninguém a administrar uma cidade como São José dos Campos. O que eu quero é mostrar para vocês como se administra um projeto agrícola. Nós iremos implantar um desenvolvimento agrícola em São José dos Campos que até hoje ainda não teve incentivo algum. Você sabia que menos de 1% dos alimentos consumidos em nossa cidade é produzido aqui? Repetindo, menos de 1%. Como eu mostrei no programa de ontem, a atividade rural em São José pode ser muito mais do que apenas boi no pasto. Hoje vou concluir com novas propostas o nosso programa. Para mudarmos este quadro absurdo que provoca o alto preço dos alimentos que a senhora, dona de casa, paga nas feiras e nos mercados. Incentivo a fixação do homem na zona rural, através da construção de escolas, postos de saúde, instalação de telefone e extensão das linhas de ônibus urbanos. Incentivo ao pequeno e médio produtor com a criação de cooperativa agrícola para orientação da produção e comercialização. Melhoria, conservação e ampliação da rede de estradas vicinais para escoamento da produção. Criação de um parque de exposições rural. Criação de escola municipal rural profissionalizante. Tudo isso que nós propomos tem um fim. É para a senhora dona de casa poder comprar alimentos mais baratos para sua família e valorizar o homem do campo. Mamãe, eu quero ver, mamãe me leve lá. Luiz Roberto Fonte tá botando pra quebrar. É o nosso candidato que o povão vai aprovar. Mamãe, eu quero ver, mamãe me leve lá. Luiz Roberto Fonte tá botando pra quebrar. É o nosso candidato que o povão vai aprovar. Vamos reprisar agora um momento de muita repercussão em toda a cidade, devido à sua grande importância como utilidade pública. Você que tem um financiamento de casa própria, veja de novo. Eu acho que não, não é a solução. Agora, a gente vai, como eu fui na caixa e falei com a moça, ela falou assim que se eu não pagar, minha casa vai a leilão. Agora, quando eu fui lá na Urban, eles falaram que aqui ia ser para gente de baixa renda. E não está sendo para gente de baixa renda. Porque pro preço que está aqui, pô, não é para gente de baixa renda. Meu marido não está trabalhando, vai pagar com o quê? Isso daí não é coisa que o prefeito faz. Né? Ele disse que ia baixar a prestação da casa, tudo. A gente esperou. Quando fomos pagar, veio uma burdoada. Dona Jurema, eu compreendo a aflição da senhora e de milhares de compradores de casa própria em São José. Eu sou advogado e há 27 anos eu cuido dos interesses de meus clientes que compram casa própria pela Caixa Econômica Federal. Eu estou aqui com os contratos de compra do Conjunto Dom Pedro. E eu quero explicar a vocês algumas providências que têm que ser tomadas imediatamente. Primeiro, ninguém pode pagar mais do que 23% do seu salário. Assim como exemplo, se a senhora ganha 400 mil cruzeiros por mês, a senhora não pode pagar mais do que 100 mil cruzeiros por mês. Segundo, se o seu marido está desempregado, existe um seguro chamado Fundo Fiel, que a senhora já paga por isso embutida na sua prestação, e que a senhora pode ficar um tempo sem pagar a prestação até arrumar o emprego novamente. E o terceiro, ninguém pode ter o aumento da sua prestação da casa própria sem que tenha aumento salarial. Assim, se a senhora está tendo aumento a cada 3 meses, só pode ser aumentado a prestação da casa própria a cada 3 meses e não mensalmente como está sendo feito. Eu chamo a atenção de vocês todos, compradores de imóveis em São José dos Campos, de que não acreditem em funcionários da Caixa de que, se não pagar a prestação, em 5 meses vai ser leiloado. Isso é impossível. Casa própria é um problema social. É necessário que o prefeito cuide também dos interesses daqueles que compraram as casas que foram construídas em São José dos Campos. Não se pode deixar sem uma ação política para defender-se. O que eu quero explicar é que vocês precisam, imediatamente, fundar uma associação de moradores, contratar um advogado e iniciar os depósitos em juízo para as prestações da casa própria. Não parem de pagar, depositem em juízo, mas vocês não vão perder as casas. No meu governo, eu estarei à frente de vocês e garanto uma coisa, ninguém será despejado em conjunto habitacional aqui em São José dos Campos. Eu estarei na frente com vocês para resolver os problemas. Carlos Tadeu, PSC, trabalhador. Seu principal objetivo é maior autonomia para SABs, incrementando o esporte e o lazer. 20.602. João Costa, PRP, cabeleireiro, pastor evangélico. Foi o primeiro presidente fundador da SAB do Jardim Colonial e Imperial. 44.605. Laerte Pinto é um candidato preocupado com os problemas da população. Olha ele aí conversando com os moradores da Vila Tesouro. Cada um trouxe seu apoio e sua reivindicação. A gente precisa do médico aí pra noite e não tem, a gente precisa ir pro pronto-socorro, não tem condição, não tem nada. É longe, pronto-socorro é longe aqui. Uma coisa grave, né, Laerte? É que nós falamos em todos os bairros, a gente tá tendo esse mesmo problema. Nós precisamos, nesses postos que existem nos bairros, esse posto médico, ter um médico de plantão. Senão, de noite, a pessoa precisa de um médico, não tem a quem recorrer. E realmente, a senhora tem razão, que é longe daqui, aonde é o pronto-socorro. E nós, como prefeito de São José dos Campos, vamos dar um atendimento todo especial a todos os bairros de São José dos Campos que tenha seu posto médico e com médico de plantão. Outro problema grave na Vila Tesouro é a falta de saneamento básico. O problema é da água, que nós não temos água lá onde nós moramos, para baixo do postinho, na beira da linha. Então nós temos poço. Então quando chega a seca, nós ficamos sem água. Todo jeito nós ficamos sem água, né? Então eu estou pedindo a água para nós. Nós não podemos deixar o povo daqui da Vila do Tesouro ficar sem água e usar um poço que a água não é tratada. E nós precisamos realizar isso daí. Não é promessa, não. Porque eu gosto de falar, porque eu sou um homem de realizações. Nós precisamos atender esse povo humilde e simples. E teve gente que veio de longe para falar com a Laerte. É o caso deste produtor rural. O que a zona rural está precisando, na sua opinião? É mais estrada, né? Fazer as estradas nossas, arrumar as estradas. E dá apoio para nós na roça, porque nós na roça nós não tem apoio. Posso dizer para ele o seguinte, que a área rural vai ter vez no meu governo. Porque, infelizmente, hoje as estradas rurais é uma calamidade pública. Não tem condições dos produtores de leite, dos agropecuários, não tem escoamento dos produtos do homem do campo, porque as estradas rurais estão ruins, não tem conserveiro nas estradas rurais, e nós temos que dar condições para que o homem do campo permaneça com boas estradas, dar um atendimento dentário, um atendimento médico e levar a escola ao homem do campo. Ele ama a terra dele e ele sabe trabalhar aquilo que ele gosta e sabe fazer bem feito, mas precisa ter o apoio total do prefeito. E eu, como homem do campo, como ruralista, eu vou dar total apoio ao homem do campo. Por que que a senhora acha que o Laerte Pinto é importante na prefeitura de São José? Acho que ele é uma pessoa séria, é uma pessoa da verdade, viu? Porque a gente tá cansado, viu? Após uma análise que eu fiz de vários candidatos na prefeitura, eu pude constatar que o Laerte realmente tem capacidade, tem bastante, me diz, vontade de trabalhar, fazer alguma coisa por nós, tá? Então eu vou votar no Laerte consciente também. O que você espera do Laerte como prefeito? É, a mesma dedicação de sempre que ele teve, né? Tanto no São José, tanto como deputado. Então eu acho que ele vai cumprir com o que ele está falando pra gente aí. Voto da sua família pro Laerte Pinto. Pro Laerte. Meus amigos de São José dos Campos, estamos aí nesta luta pela eleição do Laerte Pinto, nosso companheiro, para prefeito municipal. É importante que ele, que é um amigo dos homens e das mulheres mais simples, mais humildes, trabalhadores de São José dos Campos, e que é competente para fazer um governo que vai desenvolver São José dos Campos. É importante que ele se eleja o nosso prefeito municipal. E, além do mais, ele traz a marca do PMDB, que quer o desenvolvimento do Brasil, que é contra esse governo que está aí, que promoveu corrupção, que não conseguiu, não teve competência para acabar com a inflação e que paralisou o país. O PMDB pelo desenvolvimento, pelo progresso e com o Laerte para ser o nosso prefeito dessa cidade que merece melhor. Uma pesquisa da Rádio Clube, que tem longa tradição de acertos, mostra que em muitas zonas eleitorais, Laerte está tecnicamente empatado com a candidata do PT. É o candidato do PMDB rumo ao segundo turno. Muita gente me pergunta por que que o Laerte vai ganhar a eleição. Porque ele é bom, ele é o melhor dos candidatos. Ele tem tudo para ganhar, só depende de você. Faltam 13 dias para as eleições. Vote em Laerte.